assim, tipo assim, tio observador. Relata violência, sem dó é só terror. Maldade, favela, no crime envolvido. Mafioso de responsa, na cena de bandido. Na caminhada dura, favelado não tem vez. A não ser de gala de mão ou de fuzil. G3, sem dinheiro, sem moral, no mundão é sem valor. Capitalismo selvagem, aonde o pobre sente a dor. Espelho da maldade, sem boi pros covardes. É só a angústia da mãe, vendo seu filho atrás das grades. A morte dos parceiros aqui é o que traz tristeza. O sangue escorre da nuca, do peito, da cabeça. Minha vista ofuscada já de tanto sofrimento. Eu analiso ao meu redor, eu vejo muitos morrendo. Moleque de 15 já na sede de vingança. É tiro que traçam as ruas, financiam a matança. É quase sempre, mano, aqui a mesma cena. Uma grande multidão em volta do corpo só lamenta. Desigualdade aqui é culpada em dose alta. É muita frustração, dinheiro é o que mais falta. Eu vou analisando na minha letra, eu vou rimando. A morte dos parceiros no asfalto, São Johanna. A realidade é diferente pra quem observa tudo. Favela escorre sangue, quantas mães que choram luto. Aqui desigualdade, realidade é um absurdo. Quem vive sossegado entre velas de fundo. A realidade é diferente pra quem observa tudo. Favela escorre sangue, quantas mães que choram luto. Aqui desigualdade, realidade é um absurdo. Quem vive sossegado entre velas de fundo. A realidade é diferente pra quem observa tudo. Pra quem traz carregado no peito sentimento de luto. Pra quem já sentiu de perto a nove da morte. E pra ter um boticário é só descarregando o revólver. Que na loucura já pensou em se matar. Dar o fim na própria vida pra não poder mais chorar. Sem pensar no sofrimento, na tristeza da família. Da mãe, do pai, da mulher, da sua filha. Pra quem fecha os olhos não enxerga a violência. Vai ver a cena triste quando a nove tiver na cabeça. Dos traçantes no céu, do tipo festa junina. Do moleque sem infância viciado em cocaína. Não truta não, não pode passar desapercebido. Político corrupto, gambé, bandido que vem cobrar propina no final de semana. Que mata por besteira, financia a matança. Da Taurus que na quebrada é o troféu pra grande massa. Que quando tá na mão só sossega quando mata. E quantos pais de família que não vê crescer o herdeiro. E quantos pais de família que se mata por emprego. Desigualdade, calamidade, simplicidade, covardia. Eles querem nos matando e virando estatística. Enquanto a tia chora lágrima de sangue no barraco de madeira, nós vamos continuar narrando a triste e sofrida realidade, frua e sangrenta, como tem que ser feito. Aí, nós tá de olho em vocês. Só a cena é louca, violência não é moda. Na saída do AP, ladrão te enquadra pelas costas. Aí você vai ver que não é só na televisão. Que o monstro de tarja preta não é mentira, ficção. Na quebrada o crime cresce, pior que uma praga. Morre um de pistola, nasce outro de matraca de Nextel. Na laje de ciclope, na cinta. Não é só no Rio, tem também Curitiba. No fim de semana, mais de 20 mortos. É lágrima de sangue, só tristeza, cena forte. Comum, talvez, só pra nós do convívio. Mas ainda gela a alma, faz tremer o espírito, me faz fica confuso vendo o absurdo. Andando pelas ruas nesse clima de luta. A realidade é diferente pra quem observa tudo. Favela escorre sangue, quantas mães que choram luto. Aqui desigualdade, realidade é um absurdo. Quem vive sossegado entre velas de fundo. A realidade é diferente pra quem observa tudo. Favela escorre sangue, quantas mães que choram luto. Aqui desigualdade, realidade é um absurdo. Quem vive sossegado entre velas de fundo. Juntos.